Boa tarde, André. Mais uma vez por Macedo Cavaleiros. Isto começa a ser uma paixão, não de agora, mas de há alguns anos. É verdade. Já me apresentei aqui, pelo menos em duas ocasiões, com o Recitalia, há muitos anos, e mais recentemente com a Gargalhada de Órico e agora com este quarto 108. Deixa-me só relembrar-te a memória, mas foram mais algumas peças. Com o Marco António... E o Carlos Gardel. Exatamente. Não é verdade? Muito bem. Carlos Gardel. Para além da passagem pelo palco, há também as tuas passagens mais anónimas pelos caretos de Pudência, etc, etc. Pois, isso faz parte daquela relação que eu passei a ter com a máscara portuguesa a partir de 1986, a altura em que a descobri, e a única maneira também de conhecer as máscaras a fundo é vir cá, estar com as comunidades, participar das festas, e portanto foram algumas vezes, e hão de ser outras mais no futuro. Pode ser. Aliás, muito em breve vais estar em Bragança, no Teatro de Bragança, com uma peça, ou melhor, um workshop e uma peça de teatro ligada às máscaras. Isso conta já com uma coleção particular assim considerável. Podes-nos falar um bocadinho sobre essa coleção? Bom, em relação à questão da coleção, é verdade que eu tenho uma coleção que é representativa do que é a máscara transmontana. Ou seja... está lá um bocadinho de todas as máscaras de que é possível ter exemplares. Há casos em que é mais complicado, como o Carocho de Constantin, ao pé de Miranda do Douro. Aí é muito difícil porque a máscara é uma só e é guardada pela aldeia e, portanto, não há propriamente uma tradição mascareira no sentido de se fabricarem muitas máscaras. Mas tenho um chocalheiro de bem posta, por exemplo, uma réplica feita por um habitante de uma máscara que ele fez também para as festas, para ser usada. Mas, sendo uma coleção, eu não sou exatamente aquilo que se chama um colecionador, porque a minha perspectiva é mais de conhecer essa tradição, aprofundar a minha relação com ela e poder contribuir de alguma maneira para a sua divulgação. E é isso que eu tenho estado a fazer com a coleção, porque ela é composta de máscaras que eu comprei e de máscaras que me foram oferecidas. E, portanto, a dada altura, esse pequeno acervo, eu achei desde o início que as coisas deviam ser mostradas, e é isso que tenho feito nos últimos anos, é ter essa pequena exposição que tem viajado um pouco pelo país e que dá testemunho desta tradição. Em relação ao espetáculo que vou apresentar em Bragança e em Vila Real, dia 24 em Vila Real, dia 24 vou estar em Vila Real com o Noite Antiquíssima. O espetáculo sobre as máscaras não é um espetáculo, é uma espécie de conversa, uma pequena palestra em que eu vou aproveitar para usar algumas máscaras e representar um pouco. Vai ser apresentado também em Vila Real, no dia 26, e no dia 27 estará em Bragança à noite, no Teatro Municipal. E aí é um bocadinho contar a minha história, a minha relação com as máscaras, mais ou menos desde o início, e mostrando também um pouco da importância que as máscaras têm no teatro. Portanto, vou usar um bocadinho da máscara teatral, vou usar um bocadinho das máscaras do pintor João Vieira, que ele fez para a minha primeira encenação, já há muitos anos, em 87, e pelo meio vamos conversar com o público e vou contar pequenas histórias ligadas a este mundo da máscara. André, para além dos atos de palco, sei que também és escritor e que tens vocacionado de certa forma para o público juvenil. O que é que nos tens a dizer disto? Pois, a palavra escritor é uma palavra que eu tenho algum pudor em usar, não é? Porque uma andorinha não faz a primavera, um livro não faz um escritor. Foi um livro muito importante, foi um livro premiado, tanto o texto como a ilustração receberam prémios em momentos distintos, e portanto foi uma aventura muito feliz. Foi um acaso, não foi uma coisa premeditada, mas há outro livro agora para sair este ano. E esse não é para a infância e juventude, ou seja, de facto não me orientei ou não me considero particularmente orientado para nenhum tipo de público em particular. Foi Mas houve aqui alguma influência da paternidade para escreveres para o público jovem ou foi mesmo a inspiração? Na verdade, houve uma coincidência com a experiência da paternidade, mas na verdade eu escrevi porque me tinha sido feita uma solicitação para inventar um mundo do circo que tivesse uma relação com a Lua e foi esse input, não é? Esse pequeno empurrãozinho que me fez chegar à história. Mas as histórias são as histórias que se escreve, as histórias que se conta, vêm da experiência da vida, inapelavelmente. E, portanto, digamos que aquela história, de algum modo, já estava presente noutras tentativas que eu tinha feito de criar mundos. Procurei muitas vezes criar esses pequenos, essas cosmogonias, ou seja, esses pequenos universos, esses pequenos cosmos com a sua natureza própria, não é? As suas características próprias. E, na verdade, o Circo da Lua, que é o nome do livro, foi a oportunidade de eu materializar um desses universos. As tentativas anteriores não tinham chegado a bom porto, não tinham dado grandes resultados. Eu sei que és um homem de projetos, isso já podemos dizer que existe algum projeto para vermos essa história no palco? Qual delas? A que escreveste. A nova? Ou a velha, como quiser. Velha que ainda não é velha. Não. O Circo da Lua foi representado. Na verdade, eu dirigi um espetáculo chamado Lua, que é natural que não tenha sido muito divulgado, porque esteve só em Lisboa, e foi uma experiência muito arrojada de novo circo em Portugal, mas não conseguiu ter o retorno de meios que lhe permitisse, enfim, tornar-se o projeto de referência que queria também ser um pouco nessa área. Foi uma extraordinária experiência trabalhar com o mundo do circo, porque o circo tem duas coisas notáveis. Uma é o trabalho intenso que cada especialidade dentro do circo requer, e depois a grande criatividade dos novos artistas de circo, que aliam a essa proeza, digamos assim, a esse desafio das leis elementares, não é? do físico, aliam a isso uma grande carga poética, e de repente o circo permite uma grande poesia, e isso agradou-me muito. Não parece que seja um projeto arrojado para trazer para estes palcos de interior, porque já trouxeste Shakespeare, Carlos Gardel, portanto não me parece que seja assim tão complicado. Quando é que podemos ver o Circo da Lua? Ah, não sei. Eu sei que imensa gente tem pegado no livro em bibliotecas, por aí, fazendo pequenas encenações. Mas a mim pessoalmente não sei se me apetece voltar a pegar nele, porque há ideias novas e quero agarrar ideias novas. Não me apetece muito repetir, mas é um excelente material para espetáculo. Olha, e falemos um bocadinho agora do que é este Quarto 108, que acho que é um convite para rir, não é? Sim, embora seja aquilo que nós chamamos, ou que é conhecido como sendo uma alta comédia. A alta comédia tem uma subtil distinção em relação à comédia. É que os textos da alta comédia são textos com um valor literário intrínseco, a que está sempre associado também um certo espírito dramático. Portanto, há drama na alta comédia, o que nos permite rir de situações que são dramáticas, mas é um riso que convida à reflexão. Que em determinados momentos nos toca, nos emociona e nos comove e nos estremece, não é? E é isso, embora de uma forma simples, a situação que é representada é uma situação dramática, pelo menos para todos nós que temos, ou tivemos, ou iremos ter, parentes, amigos, pessoas conhecidas, hospitalizadas numa situação de sofrimento ou de angústia em relação à sua saúde. Quer dizer, isto em si já convoca algum dramatismo. Agora, nós sabemos também que, por experiência própria, uma pessoa que esteja, ou que passe, que visite ocasionalmente os hospitais, sabe que ali também se convive com o riso, com essa desdramatização que é necessária, com essa ironia, no fundo, que reflete a nossa vontade de combater, não é? De combater a adversidade. É a natureza humana e está muito bem assim. E, portanto, o espetáculo é um pouco essa capacidade de refletir, mas também de rir como impulso. O riso é um extraordinário impulso para a nossa energia vital, não é? Para a nossa vitalidade, para a afirmação da vida. Rir faz bem. E nós agradecemos. Eu sei que a casa está cheia, vamos ter casa cheia. Achas que é, depois destes anos todos de andar por terras do interior, um contributo à tua persistência, porque se calhar és dos poucos atores ou de um número de atores muito reduzido que têm resistido ao teatro e têm feito do teatro a sua vida, ou achas que é só pela vossa notoriedade televisiva, nomeadamente de algumas pessoas que vão estar no palco, que nos traz casa cheia? Eu acho que se quisermos pôr a coisa em termos de méritos, é um mérito partilhado, porque sem dúvida que eu tenho tido alguma preocupação e alguma persistência em deslocalizar-me de Lisboa e em pensar que é possível fazer teatro, ou pelo menos alguns projetos, sem apoios, sem estar a pedinchar o apoio ao Poder Central. Tenho tomado essa iniciativa ao longo dos anos, e o facto de haver esta permanência, este permanente vai-vem, é muito positivo e muito compensador, mas isso não se deve apenas e só à minha ou à nossa persistência. Dos meus colegas, de Joaquim Nicolau, deste espetáculo, e de outros colegas que apostam nessa descentralização, deve-se também às grandes alterações que localmente se foram produzindo. Noto, aliás, o facto deste centro cultural ter sido construído é porque a comunidade deseja e sente necessidade de ter um equipamento destes, que depois tem que ser alimentado, tem que ser habitado, não é? Tem que ter acontecimentos. Mas quer dizer, sinto grandes alterações nas comunidades, porque estas desejam a cultura, porque as autarquias investem neste aspecto e portanto aí dividimos, partilhamos não apenas os méritos, se tivermos que falar em méritos, mas sobretudo a alegria de ver acontecer coisas. Notícias do Nordeste, um jornal projetado para o futuro da nossa região.